Salve, salve, coelhada! Decadente 54! Voltando nessa segunda-feira para comemorar mais uma vitória do Coelhão, mais uma liderança. É apenas o primeiro jogo do campeonato, primeira apresentação no Campeonato Mineiro. Sim, somos líder por um gol de saldo. Não é pra empolgar ainda, mas que eu já comprei a faixa de bicampeão. Eu comprei, Wallace. Você comprou também? Ainda não. Eu prefiro ver os atleticanos comprando a de campeão igual ano passado e passando vergonha. Acho muito melhor. É claro que eu não fiz essa bobagem, porque isso é coisa do Corneta. Você comprou, Corneta? Comprei o quê, gente? Não comprei nada, não. Vou comprar pela saída de Deca, é mais fácil. Gasta menos dinheiro, né? Também acho melhor. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Deixa eu pôr sua faixa. Boa noite, não. Vou esperar a faixa do Bideca também. Eu prefiro. Muito bem. A faixa do Bideca, eu ouvi dizer que vão ser duas em X. Vai ser a primeira faixa dupla. Faixa com história do morte. É, pra aparecer tipo o uniforme da folha dupla, é dois lados? É isso aí. Muito bem, senhores. Apesar do joguinho lazarento, do início não muito animador, a América foi lá em Governador Valadares, enfrentou o calor, enfrentou a torcida do Democrata, enfrentou a escalação absurda do Anderson Moreira, mas foi lá, fez 2-0, voltou tranquilo com um placar bonzinho. Não é a maior das apresentações, né, o exemplo do futebol mundial, mas importante são 3 pontos, né? E nós vamos falar desse jogo, então. Menino Ramon Gregório não está presente. Vocês já imaginam onde ele está, né? Eu não vou falar nada. Cada um aí recorra à sua consciência. Vocês vão saber onde ele está. Muito bem. Alisson, quer começar a falar do jogo? Sim. O América começou... Na verdade, o Democrata achei que começou bem, né? Nem tanto o América começou mal, não. O Democrata começou tentando fazer aquele abafa. É natural que esses times do interior vão tentar fazer isso jogando em casa, porque é a única chance deles conseguirem vencer assim. E funcionou. Não chegou a sair o gol, mas o Democrata, durante 20 minutos, deu um calor tremendo na América ali. Teve uma jogada que duas bolas chutadas passaram pelo João Ricardo e zagueiro salvaram. Ali era para ser 1-0 e aí complicaria o jogo para a América. Mas o América conseguiu suportar os trancos e barrancos esses 20 minutos. Ali a gente já estava preocupado, porque, igual você falou, a escalação do Anderson não passa confiança, e ali a gente já estava começando a ficar preocupado. Foi até que esse ímpeto do Democrata passou, até pela questão física também. O Democrata é um time que começou a treinar essa semana, aí tinha jogador chegando essa semana para eles, e parece que até pela parte física eles não conseguiram manter o ritmo. E aí o América começou a equilibrar as ações. Já no primeiro tempo, desse meio para lá do primeiro tempo, o América equilibrou as ações, mas não conseguia criar jogadas de muito impacto. Muito por esse problema que a gente ainda tem tido de falta de criatividade no meio de campo. Desde o ano passado, desde o campeonato da Série A inteiro. Já na saída para o segundo tempo, aconteceu uma contusão que, claro que é ruim, o Juste tem jogado bem essas duas partidas, mas pro América no jogo, mas pro América no jogo, a saída do Juste foi boa, porque deu a possibilidade do Anderson desfazer a cagada que ele estava fazendo. Como o Messias joga como zagueiro pela direita, ele não ia jogar o Alex Silva para a esquerda e continuar com os 3 zagueiros. Então ele passou o América para 2 zagueiros, colocou ali, deu mais liberdade pro lateral direito, que eu esqueci o nome, que veio de São Paulo, Auro. Deu mais liberdade pro Auro. Alex Silva jogou de lateral direito. E a partir de então, o América começou a melhorar já. Depois, com a entrada do Felipe Amorim, a América também deu mais uma encorpada. E aí o América teve mais jogadas de ataque. Segundo tempo de amplo domínio. Só um minutinho, Wallace, só um minutinho. Ô, Cláudio, tá fazendo reforma em casa, filho? Mais ou menos. A essa hora, filho? Não, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. A coisa é muito importante. Não, não, não, não, não, não. Eu não é o número 1 nem o número 2, é. É o Danone. Ah, então tá bom, muito bem. Então o senhor reduz um pouquinho seu microfone aí pro Alisson concluir. Vai, Alisson. Não, ninguém tá interessado com essa aí pra falar, não, gente. Vamos tomar uma cerveja, muito melhor. Pronto, reduzi. Pronto, já que vai, vai. Pronto, tem poder aqui. E aí, o América no segundo tempo, conseguindo já ter mais domínio das ações, o América com um volume de jogo interessante no segundo tempo, ainda com dificuldade de armar jogadas decisivas, mas já melhorando nesse aspecto, Magrão jogando mais no meio e apresentando também um bom futebol, o Hernandes fazendo aquele feijãozinho com arroz ali na lateral esquerda, e o América conseguindo criar mais jogadas. O Hugo, se não fazendo gols até agora, ele tem sido muito importante na posse de bola e para distribuir jogadas. Percebe-se que ele é um jogador bem lúcido para isso. E com isso, foi questão de tempo para o América conseguir construir o resultado. Não foi um jogo fácil, não é para se esperar jogo fácil. Cruzeiro e Atlético passaram um sufoco danado aí, pegando time do interior e jogando em casa, a gente estava jogando fora de casa. Os outros times também, dos outros estaduais aí, a gente tem percebido, passando um sufoco danado, é início de temporada e o placar acaba sendo muito importante sim, por mais que não tenha sido uma atuação sensacional, é um segundo placar já uma segunda atuação, na verdade, a primeira contra o Ceará e essa, que nos dá um pouquinho de ânimo aí para a temporada. Muito bem, seu Sérgio, o senhor quer tentar falar em meio à obra do Corneta? Ó, se eu já peguei a cerveja, não veio não. Eu abri também, mas agora eu tô sem. Tudo que o Alisson falou ali, eu assino embaixo. Só beleza, que podemos acabar o programa então? porém, eu sou um pouco mais pessimista. Primeiro porque eu acho que com dois jogos ainda é difícil de fazer uma análise mais profunda. É aquilo que a gente sempre já falou, né? Eu conto a partir do quinto jogo e já a análise fica mínima. Antes disso, quase que não tem. O jogo, de novo, foi ruim. Não foi tão ruim quanto o jogo do Ceará. Mas também foi ruim. Essa escalação do Anderson... no primeiro jogo, durante o jogo, ainda fiquei discutindo com um amigo meu e tal... tentando entender o que o Anderson estava fazendo, é 3-5-2, mas ele falou que não é. Enfim, ainda é cedo para entender, até para entender o que ele está querendo. Eu acho que ele está tentando achar a melhor solução. Né? Dando o benefício para o Anderson, eu acho que ele está tentando achar a melhor solução. Não achou ainda, mesmo que mudando um pouco no segundo tempo, a coisa já tenha melhorado. Vamos ver o que ele vai fazer no próximo jogo e vamos ir. Mas eu acho que o mais importante de ontem foi o resultado. Independente se a gente jogou bem, jogou mal, é o resultado. Mineiro, o América tem que ficar no mínimo em terceiro. Então tem que ganhar dos times do interior. Exato. É isso que tem que fazer. Jogando mal, jogando bem. Por quê? No início, a gente vai ser irregular mesmo. Vai oscilar mesmo. Então, se fizer o resultado, opa, isso até ajuda para que essa oscilação diminua, né? Porque se vem resultado ruim, aí fica mais difícil, né? E ainda fez o resultado fora de casa, que não fazia muito tempo. Mesmo no Mineiro, ano passado, pegar resultado fora de casa não estava das melhores coisas também, não, né? Então, acho válido também. Concordo com vocês aí. Seu Cláudio, o senhor quer falar? Olha, vocês não falaram o ponto mais importante, cara. Ontem vimos o renascimento da Fênix, surgindo das trevas, das cinzas, o mito Marion, cara. Esse cara vai brocar o ano inteiro. Anota aí, o Corneta tá falando desde a contratação. Tomara. Calm and Marion, cara. O cara vai chutar as bundas, cara. Pronto. Sério, o cara... Se fosse o ataque do América no passado, aquela bola não tinha entrado, não. Ele tinha matado o vendedor de picolé na arquibancada, cara. Nossa, então, olha só, deixa eu comentar isso aí. Na hora que ele fez o gol, ele acabou de entrar, né? O zagueiro deu aquela pichotada e ele fez o gol. Aí eu falei, putz, bom, primeiro comemorei, mas aí eu fiquei pensando, putz, o cara mal entrou. Primeiro, ele tem estrela, beleza, deu sorte, isso é bom, né? Segundo, sacanagem com o Hugo, porque o Hugo tinha, na minha opinião, fez um bom jogo, já é o segundo jogo que ele fez bem, se movimentou bem, teve chance e tal, mas ele não fez o gol, quem fez foi o Marinho. Mas aí eu fiquei pensando, peraí, mas se fosse qualquer um faria esse gol? Aí eu lembrei, não, peraí, o Tony teve duas chances, não tão claras quanto essa do Marinho, mas duas chances boas, e ele desperdiçou, cara. Então, ainda bem. Tomara que o Cornet seja certo mesmo e o Marion seja o. Eu acho que vai vingar. Eu acho que esse pessoal que veio dos outros clubes, que não tem mais contrato com o clube que tava, sabe assim, veio pra tocar a carreira daqui pra frente, eu acho que dá retorno. Que o cara vai ser obrigado a se dedicar, sabe que se não jogar bem ele vai cair mais ainda. Eu acho que é. Esse, tipo, parar, eu não sei se vai ter uma dedicação tão grande como o Renan, por exemplo, vai ter, porque não tem mais contrato com o Atlético. O cara agora saiu da América, vai ter que procurar emprego sem a garantia. Então acho que isso força o cara a ser mais dedicado, ter uma preocupaçãozinha a mais. Vamos ver, eu acho que o Marinho vai dar a liga, pra Série B vai dar. Tomara. É isso, vamos esperar e vamos ver. Se ele for o craque do América esse ano, eu não vou achar ruim não. Igual eu comentei ontem lá no grupo do Decadência, que tinha alguém lá que falou assim, O Felipe Amorim pode fazer 1, 2, 3 gols, que ele não me engana, não, ele é ruim demais. Eu falei, ó, se ele fizer 3 gols, quiser me enganar, ele pode me enganar, que não tem problema. Eu sigo enganado, sigo feliz. Algo mais, seu Alisson? Não, tem participações aqui. Vamos lá. Mas já? Já. Sempre. Isso aqui é audiência, meu amigo. O Lucas Almeida manda aqui que ele... Ele mandou que tava no aguardo, deve ser no aguardo de começar o programa. Começamos já. Isso, chegou cedo. O Adolfo Orsi manda aqui que tá na área também. Depois ele manda aqui que é considerar também que o Democrata entrou e manteve uma marcação muito forte no campo da América. Sim. No início, sim. Nesse início, o Democrata deu uma valorizada boa ali, marcando o América em cima. E ele manda também que pareceu que nos dois jogos o América tenta defender com duas linhas de quatro próximas e tenta atacar no 3-5-2, mas escalações meio improvisadas estão dificultando. É melhor um feijão com arroz. Concordo, eu observei, pelo menos no primeiro jogo que eu estava no estádio, é mais fácil de ver essas coisas táticas, o América estava defendendo com uma linha de cinco e a outra de quatro logo na frente, e só ficando o Hugo lá na frente. E para atacar, e aí para defender não tem sido muito problema, porque para defender com esse batalhão de gente lá atrás, a coisa fica fácil, e tá armadinho mesmo, tá defendendo bem, tá defendendo razoável. Na hora de atacar, é que esse problema aí das improvisações tá ficando mais evidente, porque na hora de atacar, o Auro não tem a certeza de que ele pode se mandar com tudo pra frente. O Alex Silva continua mantendo posicionamento de zagueiro ao invés de cobrir como lateral. O Magrão também não avança, fica ali cobrindo como zagueiro, como lateral não, mesmo. O Josh, faltou aqui no. O Alisson, mas é a questão do Alex Silva, cara. Não é porque o Auro tá fazendo essa função e o Alex tem que ficar guardando ajudando a zaga? Sim, mas foi o próprio Anderson antes do primeiro jogo que disse que o posicionamento do Alex Silva não seria um posicionamento de zagueiro e que ele faria uma dupla avançando pela lateral entre ele e o Auro, e isso não aconteceu. O que deu para perceber é que na parte do ataque os próprios jogadores estão confusos do que cada um tem que fazer. Eu diria até que na defesa, o Alex teve uma jogada do Democrata, que a gente tirou, deram dois chutes e um zagueiro tirou, o outro zagueiro tirou, que foi uma falha coletiva, que eles entraram e os zagueiros ficaram meio perdidos na posição e a gente deu sorte de, na hora que eles chutarem, a gente conseguir tirar, mas foi uma confusão ali com os três zagueiros, porque aquilo foi no primeiro tempo ainda. Sim. Foi. Aqui... Pode continuar. Continuando aqui com as participações, o Vitor Augustus, ele tá bem otimista. Isso aqui deve ter recebido produto do Formiga, viu? Porque ele manda aqui que o América tá rumo ao título. Não, essa é a expectativa de todos nós. Tem participação do Formiga nisso aqui. E aí tem um negócio interessante aqui também, Henrique, que é o seguinte. A Carla Teonilha, ela mandou aqui, Anne, interrogação. Aí a Anne respondeu lá embaixo. Oi, Theo, que é do Teonilha. Elas estão achando que elas estão no bate-papo do UOL, né? Então, tá sendo bate-papo do UOL. E o Guilherme Chaves, só para finalizar, ele manda aqui que o Marion foi revelado no Atlético, mas tem nome de cruzeirense. E que vai ser o maior artilheiro do Coelhão. Do Coelhão. E o Lucas Almeida manda que pelo segundo tempo, vimos que o esquema do primeiro tempo não deu certo. Eu acredito que o Anderson também percebeu isso. E é normal. Eu, apesar das críticas que eu tenho feito a esse início do Anderson, que de fato ele está viajando a batatinha aí, mas é o tempo mesmo dele testar essas coisas. Ele tentou... Não, Mineiro é para isso, gente. Não é para ganhar o título. Mineiro é para arrumar o time pro brasileiro. Ele tentou essa formação aí com o Alex Silva de lateral e com o Auro na frente, um negócio meio estranho. E esse segundo tempo, acho que já serviu para ele perceber que o caminho daquela primeira escalação ali não está muito certo. Que talvez ele tenha que rever isso aí. Vamos ver, provavelmente o Juste também não vai estar para o próximo jogo, né? Porque saiu com uma contusão muscular. E aí, forçadamente, o Anderson vai ser obrigado a mexer nisso aí. Mas eu acho que o segundo tempo foi tão bom a ponto dele também perceber isso. Provavelmente. Completa mais um aí do Lucas. É o do Lucas que eu falei, que pelo segundo tempo vimos que o esquema do primeiro não deu certo. Viajei demais agora. Achei que você estava no do Guilherme. Muito bem. O menino Sérgio Tavares, o nosso... Diga. Como é que é? Excel Rose, é isso? Como é que era? Excel Rose. É isso mesmo. Excel Rose, então. Tivemos a compilação dos resultados do Bolão Decadentes, é isso? Tivemos. Como é que foi o aproveitamento da turma? Uai, foi bom, né? Assim, tem uns caras aí que deram sorte. Mas cara foi legal. Teve uns caras. Eu não diria que eles deram sorte. eu diria que no último programa eu informei o placar. Eu acho que muita gente acompanhou. Né? Pior que foi, puta que pariu. Eu passei a informação de que, olha, quem quiser acompanhar é 2-0. Aqueles que acreditaram na informação estão aí, felizes e contentes. Aqui, os parabéns para o Adriano Lacorte, o Alan Reggiani, o Arthur Sanazaro. Deveria tirar os poderes por falta de personalidade, viu? Maria vai com a outra. Aqui não é lugar de Maria vai com a outra, não. Mark Tavares, Marcos Vinícius Silva, Marim Monteiro, Maurício Kifuri, Natanael Rosália. Todos que acompanharam este que vos fala e fizeram seus 10 pontos. Muito bem. É o isso, resto... mas você vai ver que muita gente pontuou. Por quê? A grande maioria... votou na vitória do América. Então, só apostando, ele já ganhava 4 pontos, né? Isso. E só... como são 56? Somos 56. Dois apostaram no Democrata. Não pontuaram. Não. Acho que uns dois. Eu acho que apostar no Democrata, no adversário, tem que perder ponta, mesmo se ganhando. Podemos criar essa regra. Outra vai para outro canal. Pois é. Mas teve alguns então, que também não pontuaram porque postaram no empate e tal. Enfim. 1-1, acho que teve uns 1-1 aí que. Mas tá embolado ainda, tá embolado. 3 pontos só de diferença do primeiro pro 39º. Então, né? Vamos ver. Lembrando que foram 56 nessa primeira rodada, mas ainda tá aberto. Quem quiser participar. Ô, Cláudio, você tá de brincadeira hoje, hein? Tem 56. Tá de sacanagem, ó. O que que você fez agora, Cláudio? Você não abriu um vídeo aí no celular, não? Eu cortei o microfone dele, deixa eu voltar. Ah, então, tá vendo? Tá de a culpa é do Alisson. Eu sou repreendido aqui. Não, foi tem que chorar, porque hoje você tá pior do que nos outros dias. Não, hoje eu tô perdi a forma. Perdeu mesmo. Enfim. Mas são 56 para finalizar. Mas quem quiser participar, ainda está aberto. Procura a gente lá na fanpage do Decadentes. Manda um inbox lá, fala que quer participar, que a gente coloca lá no grupo do WhatsApp e aí pode participar. E os que já participaram, na próxima rodada tem de novo. Provavelmente no dia do jogo ou um dia antes, a gente abre as apostas lá para continuar rolando. Eu acho que pode, a gente pode seguir nesse modelo que a gente fez. Abrir no sábado, o jogo é no domingo, a gente abre no sábado, a partir de sábado de manhã já pode, aí vai juntando. Pronto, meu horário. Funcionou bom. Ah, calma aí que eu tenho que entrar ao vivo aqui agora, que tem uma notícia importante. Nós temos um ouvinte do Democrata nos ouvindo aqui, ó. Oh, quem que é o é um perfil, né? Não tá em nome pessoal. Brasboleiro News. Ele manda aqui que meu demo jogou melhor. É, meu filho. Seu demo pode... Eu vi o placar favorável ao demo. Ele deu um demo de futebol, né? Parou. É aquele joguinho, né, cara? Você tem 20 minutos de jogar, né? Jogou 20 minutos, para o jogo, né? Foi o seu domingo, né? É, mas aqui, eu vou dar uma moral pra ele. O Democrata, pelo que eu vi jogando nos 20 primeiros minutos contra o América, se agora com mais tempo de treino e tal, dá pro Democrata arrancar uns pontinhos ali, pelo menos dos clubes do interior, e conseguir fazer uma campanha na média. Não sei se pra classificar, mas uma campanha pelo menos pra não ser rebaixado. Não, gente, vamos falar a verdade. Fiz um jogo digno. Não fica, não. Fez um jogo digno contra o líder, o time mais forte do campeonato. Tem tudo sim para conquistar. Quem sabe beliscar uma classificaçãozinha, né? Agora, ter jogado melhor é muito relativo, né? E o que vale é bola na rede. É, pois é, 20 minutos e olha lá. Todo jogo é melhor com a América, né, cara? E o resultado seja igual ao nosso de ontem, né? É, pois é. Não, mas não jogou bem. Não. O que mais nós temos aí, Wares? O Thales Maciel manda aqui o que a gente acha do Juninho e se ele merece esse esforço todo. Lembrando, para quem ainda não sabe, o Juninho, o América fez uma proposta para ele assim que terminou a Série A, o América tinha interesse, ele teve proposta do Japão, e aí sumiu e tal, meio que não ia ficar, rodou, não arrumou nada, agora teve que voltar com o rabinho entre as pernas. É bom para jogador aprender a não ficar entrando em conversa de empresário e achando que tá com essa bola toda, porque não tá, não. O Juninho pode ter feito uma boa Série A, mas ele foi também responsável pela queda do América, então o cara não sai com esse cartaz todo que ele tava achando, não. E tomara que volte com humildade, com respeito pelo América, não volte com aquele sentimento assim de que droga, tô voltando para lá de novo. Sim. E se voltar com um espírito bacana, eu acho que tem vaga sim. Na Série A ele conseguiu. Ele tinha uma pegada boa para marcar, para sair jogando não tanto, mas como primeiro volante ali ele até que funcionava bem. E para a Série A, todos nós sabemos, o nível é um pouco mais baixo, esse tipo de jogador acaba sobressaindo. Eu acho uma boa a volta dele. Só tenho receio desse lado psicológico. Se ele vai vir, se ele não vai vir com aquele ar de foi rebaixado. Uhum. Junto, né? Tipo assim, tava querendo ir pro Japão e acabou não indo. Vai, corneta. Agora não fui eu que abaixei o áudio dele. E tá baixo mesmo. Não é isso não, mas vai lá. Não, eu acho só dele ter renovado quer dizer que ele quer ficar. Eu não acredito que o cara não quisesse ficar, não teria renovado. Sempre tem um time de Série A que ele precisando. Eu acho que ele ficou porque gostou da cidade, quer ficar mesmo. Eu acho que foi uma boa ele ficar. Pelo menos é um cara que já é mais rodado, já conhece a Série A. E a gente precisa de alguém pra ficar no lugar do Guerreiro, né? Não sei se ele ocupa o lugar do Guerreiro, não. Tá bom, cara. Qualquer coisa ocupa o lugar do Guerreiro. Até aquele cone, a bandeirinha de escanteio, tá fazendo a função do Guerreiro, melhor que o Guerreiro. Não então, seja ingrato, rapaz. Eu acho que, assim, eu vou discordar do... Quem foi que perguntou? Thales Maciel. Foi o Thales. O Thales. Eu vou discordar do Thales. Eu não acho que o América tá fazendo grande esforço. Eu vejo a coisa dessa forma. Foi feita uma proposta pra ele. Ele não aceitou. Ele saiu, voltou. E ele voltando, eu acho, inclusive, que o América ganha poder de barganha, né? E fica até mais fácil a negociação do lado do América. Acho que é um bom jogador, acho que se apresentou bem ano passado. Dentro do que o América conseguiu apresentar ano passado, teve pelo menos um acerto, né? Estabilidade, fez um bom papel ali na lateral, quando ele ia para a lateral. No meio também não fez feio, né? Então eu gosto. Acho até que ele pro lugar do Hernandes é melhor. Prefiro ele ao Hernandes. Sim, continuando aqui, o Guilherme Diga. Chaves manda que tá sacaneando com vocês aí, que vocês já estão comemorando liderança no bolão na primeira rodada. Lógico. O Arthur Sanazaro manda aqui que o Democrata só jogou 20 minutos. Acho que ele está respondendo o torcedor do Democrata. E ele manda também que, na opinião dele, o Democrata é o time mais feio desse campeonato. Que o melhor jogador é o Márcio Diogo. É, eu acho muito cedo para definir qual que é o time mais feio, porque tem muito time do interior aí que a gente nem viu ainda. E costuma ter muita porcaria. Eu acho que o Democrata jogando o que jogou contra o América, ele consegue arrancar ponto contra outros times aí, viu? O Adolfo manda que perguntando se hoje é a maior audiência do programa. Tem 24 pessoas nos ouvindo agora. Não sei. No início a gente chegou a ter 3 dígitos. Mas aí depois do programa, finalizadão, né? No ao vivo? Não sei. No ao vivo? Já não teve mais, não? Não, 100 ao mesmo tempo, vendo, não. Você tá louco? Não. Não existe 100 americanos vivos no mundo, gente. Pois é, nessa linha que o Daniel Carvalho manda aqui, ó. Daniel Carvalho manda que ele nem acredita que tem stand americano. 23. E o Lucas... Vocês não repararam que foi o truque da câmera, mas ontem o público do América em Valadares é exatamente o mesmo público do América contra o Ceará. Não. Mas aqui... O Lucas Pontes é o seguinte, se vocês tinham alguma esperança de receber o produto do Formiga ainda esse ano, desistam, porque o Lucas Pontes comprou tudo para ele, chegou um carregamento lá para ele. E ele manda aqui que ele não queria empolgar, mas ele está perguntando quanto que é a passagem para o Mundial do Japão. Ô, Lucas, não compra agora, porque é só no ano que vem. Você vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores primeiro. Aí no ano que vem, Copa do Brasil esse ano, Libertadores ano que vem. Aí ano que vem você compra pro Japão. Não compra para esse ano ainda. E cuidado, lembre nossos amigos Galinazzi terminaram de pagar a CBC mês passado. Não, mas isso aí é... Foram para Marrocos, pediram 24 o vezes. O América não cai nessa, não. E o Alan... Só os nossos atleticanos, ó. E o Alan Regiane manda aqui que Renan... Juninho e colocam Mateuzinho e Hernandes no banco? Não entendi. Ah, tá. Ele deve estar falando que com a chegada do Juninho e com a recuperação do Renan, que devem ir pro banco com Mateuzinho e Hernandes. Eu não acho muito ruim o Mateuzinho ir pro banco, não, viu, gente? Pode jogar pedra, pode me xingar. Eu acho que a gente precisa discutir isso aqui, a questão do Mateuzinho. Eu tenho observado isso também. E o Mateuzinho é um jogador muito jovem e que ainda precisa se adaptar a esse ritmo de profissional. Mateuzinho voava no Júnior porque é o jogo físico das categorias de base é muito diferente do jogo profissional. E, de fato, o Mateuzinho tem sido um ponto negativo no jogo do América. Isso desde o ano passado. Ah, então você está falando que o Mateuzinho é ruim? Não é isso. Mas que está apresentando futebol, não está. E isso desde o ano passado. E talvez seja saudável para o Mateuzinho. Para o próprio Mateuzinho, talvez seja bom um banco por agora, para que ele continue nesse processo de evolução dele. E jogador da idade do Mateuzinho, do físico do Mateuzinho, vai ter que ser assim, gente. Vai ter que lançar, joga umas 5, 6, 10 partidas, começou a descer um pouquinho a serra, tira do campo para preservar o moleque, bota outro, que aí depois ele volta de novo, depois umas 10 rodadas e tenta encaixar de novo. É assim. É muito difícil um jogador que já entra, como entrou o Richardson, por exemplo, no ano retrasado, que já entra Richard... e assim vai. Mas o Richardson já tinha físico para isso. O Richardson deu uma sorte muito grande que ele entrou metendo gol. Isso dá uma... Isso já tira uma carga danada. Tirou, deu um descarrego, já que ela já resolveu o problema com 15 segundos, aí fica menor. Acredito que um dia que o Mateuzinho conseguir marcar o gol, até melhore um pouco, acaba, mas... Aquele menino de 7 anos que é pedindo pirulito no meio da zaga gigante dos outros times, não dá certo, não. Sim. Ele tem a corpo ainda, tá muito franzino. Infelizmente, acho que ele tem que ter um porte físico mais adequado para a situação ainda, que ele não tem. Ainda mais Série B, que é muito mais músculo, né? Sim. Sérgio Henrique, o que vocês acham dessa situação do Mateuzinho aí? O Renan, eu acho cedo ainda falar que ele vai substituir o Mateuzinho. O Juninho, eu acabei de falar, né? Eu também acho que ele pega a vaga do Hernandes. Eu acho que... Bom, Renan não dá. O que ele já jogou no América, ele é um bom reserva, na minha opinião. Não sei se esse ano ele vai jogar mais, vai ser melhor, vai ser mais efetivo. Mas, porque bola eu acho que ele tem, mas ele, não, ele é aquele jogador muito irregular. O Mateuzinho é irregular por ser novo. Então eu acho que a gente tem que apostar mais nele, sim. Isso não quer dizer que ele tem que ser titular todos os jogos mesmo, não. Nesse ponto eu concordo com o Alisson. O técnico vai saber dosar a hora certa de colocar ele, a hora certa de tirar. Isso aí é de boa. Agora, eu não acho que pode que a gente tenha que jogar pedra demais, porque ele não está resolvendo. Ele não vai resolver sempre. Ele vai ser, ele não está pronto ainda. O jogador que não está pronto, ele vai errar mais do que o jogador que está pronto. Mesmo o jogador que está pronto seja pior do que o jogador que não está pronto. Né? Só por esse sentido de ainda estar crescendo. É, justamente para não chegar nesse ponto de jogar em pedra, Sérgio, que talvez seja interessante dar um alívio para o menino e tirar do time titular, porque a gente conhece muito bem a torcida do América. Se ele fizer mais 2, 3 ou 4 jogos tão ruins quanto foram esses 2 primeiros dele, aí as pedras vão começar a ser tacadas nele. Isso é um problema, porque o menino da idade dele pode ser complicado. E aí, continuando nesse papo do Mateuzinho, o Adolfo manda aqui uma pergunta, que também eu confesso que ainda não sei, Adolfo, que ele pergunta se o Mateuzinho é um atacante ou é um armador. Ele diz que ainda não entende a posição dele no profissional. Eu também não entendo. Eu acho que, como atacante, ele tende a render melhor. Inclusive, é a crítica que eu mais faço aqui aos treinadores que escalaram o Mateuzinho até hoje, que eles escalam ele na ponta, voltando para marcar o lateral adversário. Então, muitas vezes, quando o América recupera a bola, o Mateuzinho está lá para trás do meio de campo. E aí ele não consegue fazer o que ele tem de melhor, que é o drible e o chute. Mateuzinho, para mim, é um cara para jogar ali lado a lado com o Hugo Almeida. É claro que ele não tem porte físico, ele não vai sair, ele não vai ganhar a bola de cabeça ali e tal. Mas na hora que a bola cair no pé dele, ele tem habilidade suficiente para dar um corte e chutar, para dar um drible e chutar, para dar um drible e cruzar a bola. Eu preferia ver o Mateuzinho, eu acho que ele tende a ser mais eficiente jogando de atacante lá perto. Mas também confesso que não sei. O que vocês acham? Não, eu acho que ele é um meio atacante mesmo, mas eu não vejo tanto problema dele armar as jogadas mais pelo meio, ser um camisa 10 típico assim, não. Só que para fazer isso, você tem que proteger ele. Você tem que colocar outros próximos ali para segurar a marcação, para dar liberdade para ele. Talvez o que tenha acontecido, esteja acontecendo com ele, é que ele, até pela essa imaturidade dele, ele não sabe a hora que ele pode ir para cima. Ele fica querendo fazer a contenção, esperar os outros, não sei. Eu acho que ele é um bom jogador, driblador, habilidoso e ou caindo pelas pontas, driblando, ou pelo meio armando, eu acho que ele vai funcionar bem. Mas tem que ver ele mais, né? E outra coisa que o Mateuzinho vai ter que aprender, Sérgio, é jogar sem a bola. Porque hoje o Mateuzinho, o que eu percebo dele em campo, ele é um jogador muito franzino, como diz o Corneta. Ele parece um juvenil ali no meio daquela galera toda, parece uma criança no meio daquela galera toda. E ele vai ter que achar, vai demorar um tempo, mas ele vai ter, e aí vai depender mais dele do que de técnico, talvez, ele vai ter que achar uma forma de jogar com esses brutamontes de Série B e Série A. Ele vai ter que achar uma forma de se posicionar de tal maneira que ele tenha um pouquinho de liberdade ao receber a bola. Porque o Mateuzinho, toda vez que ele receber uma bola com um zagueiro ou um volante já colado nele, ele vai perder, porque ele não tem físico para isso. O Mateuzinho vai ter que achar uma forma, nem que seja um pouco mais recuado, ou se movimentando mais sem a bola para receber de uma forma um pouco mais livre, porque ele recebendo livre e partindo para cima, ele tem habilidade suficiente para passar, habilidade e velocidade pelo tamanho. Mas ele hoje, eu tenho percebido ele está sendo facilmente envolvido pela marcação adversária. E aí a habilidade dele não sobressai, porque não dá tempo. Ele já recebe perdendo a bola, ele já recebe com alguém fungando o cangote dele. E aí o máximo que ele tem a fazer é forçar para sofrer uma falta ou já dar um tapa para alguém para não receber a marcação. Ele tem que achar uma forma de conseguir receber essa bola um pouco mais livre, pelo menos receber, que aí ele consegue sobressair no que ele tem de melhor, que é o drible. Ele já tá avisado, né? Já, os jogadores já vão, ó, ele é habilidoso e tal. Não pode então dar espaço. É, e aí, continuando, o Daniel Carvalho manda aqui também sobre o Mateuzinho, falando que ele precisa de mais força física, que não tem jeito dele jogar dessa forma. É, o Alan Regiane manda que um ponto a favor do Renan é que o técnico já conhece ele, e o Renan teve uma boa participação no Goiás com o Anderson treinando. O Rainer manda que o Renan não teve um problema cardíaco constatado, perguntando, que ele leu isso na internet. Ele teve, passou por um procedimento que parece que é simples, tanto que já está treinando, e os médicos da América falaram que isso não vai atrapalhar em nada a carreira dele, que ele já está liberado, e agora é ir para a parte física e depois já ir para o campo. É, Daniel Carvalho manda que tinha que ter vindo um jogador tarimbado para ajudar a desenvolver o Mateuzinho. É, e aí ele manda que no Atlético o Ronaldinho ajudou a desenvolver o Bernard, sim, com certeza, e também tira a responsabilidade, né? Porque o Mateuzinho ainda não é, como o Sérgio bem falou, ele ainda não é um jogador pronto, então ele ainda não é esse cara para ter a responsabilidade toda para ele, precisa de outros jogadores assumirem para que ele desenvolva com mais tranquilidade. É, e o Bruno problema Marcos grave. Falar, só para finalizar o assunto Mateuzinho, o Bruno Marcos manda aqui que o Mateuzinho, na opinião dele, tem que jogar como ala. Pode ser, é isso. É o meio atacante caindo pelos lados. É, ok. Muito bem. Sobre o Renan, é problema no coração que aparece assim de forma aguda e se resolve com um procedimento simples, não vai prejudicar a carreira, provavelmente a mulher, né? A mulher prejudica a carreira, muito bem. É, só puxar aqui, ó, o Marcos Vinícius lá no grupo do WhatsApp também, o povo tava comentando aqui o recorde de ouvintes ao vivo. O Marcos tá falando, ah, tem que ter mais divulgação. Concordo, Marcos, isso é trabalho de vocês. Vocês é que tem que espalhar isso aqui, não é nós não. Muito bem. O Sérgio, você tabulou a votação de bala e colatina da turma? Cara, eu tabulei na correria aqui, porque eu tinha esquecido, mas tá aqui. Preocupa não que não tem esse compromisso, não. Vai. É, agora pode ser tá por alto. Vamos lá. É, você quer o quê? Bala ou colatina? Depois, Sérgio. Fala com ele. A Judite quer conversar com você na RH. Eu acho que tem nada demais, não, viu? Nossa senhora. Tá. Eu quero colatina, Sérgio, que eu acho que vai ser quase unânime aí, vai. Não foi, hein? Não. Colatina deu quase empate. Ó. Oh. Deu 5 pro Anderson Moreira e 4 pro Mateuzinho. Olha as pedras aí, Alisson. É, já começando. Pois é. É. Então vamos fazer a nossa aqui de colatina. Começa você, Sérgio. Pô, assim? Bom, vai, então começo eu, então. Não, você quiser, começo eu. Vai, você não vai ser o último mais. Manda ver. Começo eu, então. Não, de vez em quando eu vou ser o último, mas hoje não. É, os últimos serão primeiros. O Mateuzinho realmente jogou muito mal. É, eu também não gostei muito da escalação do Anderson, que foram os dois mais votados da turma, e o resto da patota. O Messias deu aquela furada que quase, né, pelo amor de Deus, quase complica, mas tudo bem, o moleque entrou depois ali, tava mais frio provavelmente. É, não, se bem que não, né, foi no segundo tempo já, ele já tinha entrado há mais tempo. Já tinha entrado. É, não tava frio não, mas enfim, faltou ritmo de jogo então talvez, vai. Ele tá com crédito para errar aquela, depois eu acho que ele ficou muito inseguro, acho que ele não deve perder. Tem que trabalhar a cabeça do menino para ele não ficar inseguro depois daquele erro que ele cometeu. É, eu acho que parte do time tem responsabilidade nisso também, porque eles ficaram... Eu vi que teve umas bolas logo depois do erro dele, em que evitaram passar a bola pro Messias. O Messias é que estava livre, podia receber ali, não tinha pressão de marcação, e evitaram mandar a bola para ele. Não sei se é o melhor, não sei se tira a confiança do jogador, eu penso que sim. Fora isso, o Gerson Magrão, ainda não estou convencido, mas acho que foi uma apresentação melhor do que contra o Ceará. O Tony, eu acho que ele teve uma apresentação melhor do que ele teve contra o Ceará, embora ainda tenha tido vários erros. O Hernandes também. Não está sobrando muita gente, não. Ou é Mateuzinho ou é o Anderson. Eu não vou votar no Mateuzinho ainda, não. Eu vou votar no Anderson, porque eu acho que, por mais que seja a hora de testar, tem certos testes que a gente ainda não está entendendo, tipo o aproveitamento do Alex Silva, que não é zagueiro, lá atrás, como zagueiro. Todo mundo vê a linha de quatro lá atrás, mas ele não é zagueiro, viu, gente? Vai estar todo mundo vendo lá que ele não sai lá de trás. Então, é por isso o professor Pardal leva meu voto hoje. Já quer votar, Corneta? Mateuzinho, vou quebrar a banca aqui. Muito bem. Quer justificar ou só isso? Ah, não, eu acho que também o pessoal é foda da base. A gente tem muita gente, Popeta, Léo, assim, a gente fica postando de uma na base, fica protegendo, mas também tem hora que tem que botar no banco. Ah, é pura afinidade, é isso? É, eu acho. Tipo Big Brother. Isso, Sérgio Tavares. Eu vou votar no Hernandes. É, também acho igual você que o Tony não foi... foi ruim, mas não foi tão ruim igual no jogo passado. Também não estou entendendo o Anderson Moreira, mas eu ainda quero. Eu ainda estou tentando entender. Ainda vou dar mais um voto de confiança. O Mateuzinho, eu acho que é aquilo que eu já falei, é o cara que está a informação. E ele não apareceu tão bem ontem. E no primeiro jogo, eu acho que no primeiro jogo foi um pouquinho melhor do que ontem. Ontem foi pior mesmo. Mas não foi um desastre total, igual muita gente achou, não. Acho que ele foi só mal. E foi bem substituído. Saiu na hora que tinha que sair mesmo. O Hernandes já tem vindo mal. Já foi mal no primeiro jogo. Ontem. Não acho que foi um desastre também, mas vou votar nele. Muito bem. Seu Alisson. Eu queria chamar atenção para um negócio que às vezes passa batido, mas... Queria salientar isso aqui. Vocês perceberam como que os nomes que a gente está citando para a Colatina são todos eles os remanescentes do ano passado? Ah, sem dúvida. E isso é um ponto muito positivo, cara. Porque significa que, pelo menos até agora, é apenas o segundo jogo, é claro, com todo esse contexto colocado, mas significa que até agora a gente não está tendo nenhum dos contratados, e foram muitos, nessa lista de tiro aí, não. Os nomes que têm jogado pior nesse início são os que ficaram do ano passado. Inclusive o senhor Hernandes, que é o único dos contratados do ano passado que permaneceu. E aí bota a interrogação na nossa cabeça. Deveria ter permanecido mesmo? Mas, caminhando para o voto, eu ia votar outra vez no Anderson. Eu já estava decidido a isso porque a escalação dele foi novamente algo que não dá muito para entender. Mas eu vou dar um crédito para ele porque, seja por sorte ou seja pela circunstância da contusão do Juste, ele acabou conseguindo refazer ali e, de fato, ainda teve o dedo dele colocando o Marion, que foi lá e sacramentou fazendo o segundo gol. Então, mais pelas mudanças, mais pela atuação dele no meio da partida, eu vou livrá-lo desse voto. Mas o antes foi terrível, porque entrou com a escalação ruim de novo. O Tony, para mim, muito mal de novo, muito mal de novo. O Gerson Magrão começou o jogo também mal, mas depois que foi para uma posição de meio campo, melhorou. Então eu vou com o Sérgio, eu vou votar no Hernandes. O Hernandes é um jogador que, nos dois jogos do América, ele praticamente não acertou nada. O Hernandes ontem tentou dar um passe no meio de campo que... O jogador do Democrata estava na linha de passe dele e ele foi lá e insistiu no passe, ele tocou a bola no pé do cara Democrata. Aqueles presentes que só o Hernandes tem feito. Então, o Hernandes, ele faz muita cagada durante o jogo, eu não consigo entender a permanência dele, não consigo entender o insistir com ele, a insistência escalando ele como titular, acho que ele vai perder a posição em breve, meu voto vai para ele. Muito bem, então o Hernandes fica como o Colatina dessa rodada, não é isso? Isso, primeiro Colatina do Mineiro. Primeiro Colatina do Mineiro. Muito bem. Bala, Sérgio Tavares, o que diz a voz do povo? A voz do povo chamou minha atenção, eu não reparei tanto nele não. 8 votos para o Rafael Lima. Ah, por causa do gol. Deve ter sido por causa do gol, não é possível. Mas o gol foi gol contra, porra. Exatamente. Esse povo é doido, só. Tá vendo por que, que democracia não funciona? Eu falei, vale o colégio eleitoral, então vamos votar nós aqui, eu vou começar. É, eu vou votar no Marion. Só por causa do gol. Você tá de sacanagem, cara. O cara só fez o gol, gente. Exatamente. A única coisa que ele fez foi o gol. Né? Mas igual o Alisson comentou aí no começo do programa, acho que foi o Alisson que comentou, aquela bola que ele recebeu, vários outros jogadores do América este ano e ano passado receberam também e não fizeram. Sim. Ele finalizou. E não finalizou da forma fácil, batendo no contrapé do goleiro, não. Finalizou no cantinho ali, botou ali do lado, se foi sorte, se foi o que que foi, não sei. Aí nós vamos julgar depois. Mas por enquanto, ele conseguiu pegar uma bola que estava ali na frente dele, em posição de arrematar, e fez o arremate da forma correta. Então, coisa que eu não tenho visto no América há algum tempo, meu voto vai para Marion. Diga, Claudio Sá. Doutor Henrique, rapidamente responda. Quanto tempo o atacante não marca gol do América? Quanto tempo o atacante não faz gol no América? É. O último foi o Michael. O Michael chegou a fazer nas últimas rodadas, ele desencantou e resolveu fazer uns golzinhos, né? Ah. Ano passado, o nosso primeiro foi só meio de campo e lateral que marcava gol. Foi contra o artilheiro do ano, foi o Danilo. Foi o último gol do Michael, foi o quê? Foi contra o São Paulo? Não me lembro. Acho que foi. É isso. Você vê o tanto de tempo que a gente não marca gol, né? De toda sorte, em perigo de gol, o Marion tá com 100% de aproveitamento, por isso é meu voto de hoje. O senhor aproveita que o senhor me interrompeu para votar também. Apesar do mito classudo, fodão do firmamento Marion, eu vou votar no Blanco, cara. Eu gostei muito dele, cara. Tô achando que isso virá o novo Dudu Pitbull na área aí, viu? Falta tamanho pra ser o Dudu Pitbull, né? Falta tamanho, mas só cara, técnica mas ele... pra ser o Dudu Pitbull. Não, mas tudo bem. Mas joga sério, tô gostando, eu gostei muito dele, cara. Foi uma sagrada surpresa, veio do Bahia, reserva e putz, né? Tá vindo um cara lixo do Bahia, né? Que quase não subiu, aquele negócio todo. E o cara, pelo menos assim, vem mostrando que é sério, mas tem isso também em futebol, né? O cara não joga nada no time, vem pra cá, se dá bem na cidade, gosta, começa a jogar bola. É o pão de queijo. Tomara que continue, né? Como disse o Alisson, é o pão de queijo. O Alisson. Pão de queijo. Eu vou citar rapidamente três e vou deixar o voto pra depois. Eu queria citar o Auro. É um jogador que parece que ainda tá um pouco confuso nesse esquema aí do Anderson. Mas dá para ver que tem muita qualidade, principalmente no apoio. Eu queria citar também o Blanco, que o Corneta votou. Nesse jogo contra o Democrata, não achei que o futebol dele foi tão vistoso, porque ele não teve muita jogada assim, para sair jogando, então o jogo estava mais truncado. Mas, mais uma vez, deu para a gente perceber que esse menino realmente conhece de bola. Esse menino realmente vem para suprir ali a vaga de volante, provavelmente para o ano inteiro. Eu queria citar o Hugo Almeida, porque não fez gol ainda, não teve também tanta chance, mas também dá para perceber que ele é um centroavante facilitador do jogo. Ele é um centroavante que a bola chega nele, ele não vai ser só aquele cara que se não receber para finalizar, que se não receber para finalizar não faz nada o jogo inteiro. Não, ele participa. Mesmo que a bola não esteja chegando ali, ele participa. Contra o Ceará, ele deu um passe de calcanhar que foi talvez o nosso ataque mais perigoso, deixou o Mateuzinho saindo livre, fez um cruzamento. Ontem ele fez mais alguns passes desse em profundidade. Aquilo que eu reclamo do Tony, de não dar passe para frente, de não buscar jogadas mais agudas, o Hugo tenta. E muitas vezes consegue. E ele é o centroavante. Ele não era o cara para... Ele não tem que ser o cara para armar jogadas. E talvez ele dá mais passes agudos do que o Tony, que tá ali para armar as jogadas. E, por fim, eu vou votar sim. Não entendi por que vocês zombaram aí os nossos colegas do grupo, então eu vou aqui defender o voto deles, eu vou votar no Rafael Lima. É um jogador que, pela segunda vez também, foi muito firme, contra o Ceará já tinha sido, e ontem foi muito firme, joga com elegância, é um zagueiro que não vai ser aquele xerifão do chute pra frente, mas sabe jogar ali, passa tranquilidade para os outros zagueiros, o que é muito importante. Ele estava fazendo a função de líder. Meu voto é para o Rafael Lima. Isso é populismo. É para sair bem com a pessoa do grupo. Exatamente, para fazer as fazeres com as massas. Eu vou explicar só porque eu estou achando que o voto no Rafael. Ô Henrique, seu microfone ficou uma porcaria. Tá alguma coisa aberta aí? Não está aberto, não. Ah, deve ter, vou ver aqui. Não tá, o chat. Depois reclama do meu profissionalismo, impressionante. Difícil demais, viu? Ô, Butino. O torrent estava aberto aqui, baixando o site. Agora vai. Aí, desculpa, tá baixando o episódio Top Gear aqui? Top Gear não, Grand Tour. Enfim, melhorou, né? Melhorou. Versão adulta ou versão normal? Cada Top Gear? Não, eu só conheço a versão normal. A adulta também é normal. Também. Vamos voltar. O que eu estava falando? Ah, cada um vota, né? Cada um tem a sua consciência e vota em quem quiser. Eu só não concordo com os votos à zaga, embora eu acho que a zaga tenha se apresentado bem e tal. Citei o Messias especificamente por causa do erro dele que ele cometeu. Mas eu não concordo muito com esses votos na zaga por conta da pressão que o Democrata fez. No momento em que o Democrata estava muito em cima, naqueles primeiros 20 minutos que o Democrata jogou, a defesa bateu cabeça demais. Então, inclusive o senhor Rafael Lima. Então, por essa razão é que eu estranho o voto. Mas cada um faz o que achar melhor. Seu Sérgio Tavares, sua vez de brilhar agora. Ué, eu vou botar a lenha na fogueira aqui, rapaz. Porque, ó, o primeiro Alisson... tudo? O primeiro Alisson tinha pegado minha pauta aqui. Os três que ele chamou para destaque são os meus três destaques. Hugo, Blanco e o Auro. Para mim foram os três melhores. Tal. Hugo e o Blanco eu já tinha chamado atenção no outro jogo. Foram meus destaques também no outro jogo. Certo. E eu concordo com você que o Rafael Lima, mesmo ele ter... não é que ele foi ruim nem nada, e tal, só que não acho que ele foi um destaque assim que merecesse o Bala. Ele teve suas falhas e funcionou bem em alguns outros momentos. O meu voto vai pro Hugo e vou botar tudo empatado. Só que aí se o desempate for o grupo de WhatsApp, o Rafael Lima fica com... Não, mas não é Bala. O desempate, não é o grupo dos WhatsApp. Ah, não? Ah, nós então precisamos tá bom, resolver o que vai ser aqui, ué. É porque eu achei que era. Nós nunca pensamos nisso, na verdade é essa. Sim, na verdade. Porque antes a gente não precisava fazer desempate. Sim, exato. Eu ia. O João Ricardo. Eu ia falar aqui o seguinte: que um dos comentários que eu ia ler aqui é uma sugestão do Adolfo, mas aí a gente tem que debater para os próximos. Que a sugestão dele é que os mais votados lá no grupo do WhatsApp poderiam contar com um voto. Seria o voto popular, assim. Então, foi isso que eu falei. A gente vota. E o grupo de lá tira o desempate ou dá mais um voto ou alguma coisa assim, entendeu? A gente não precisa resolver isso depois, não. A gente pode resolver isso agora, ao vivo, com todo mundo ouvindo. Vamos resolver agora. A pergunta, o melhor do Mineiro vai ganhar uma caixa de leite esse ano? Porque ano passado era um biscoito. Esse ano é um pote de manteiga. É um tablete de manteiga. Manteiga sem sal. Não, sem sal pro Colatina e com sal pro Bala. Manteiga sem sal é covardia, viu? Pois é, eu gostei da sugestão do Adolfo, acho que ninguém aqui vai ser contra. Não, a gente pode ter uma votação paralela que vai ser a votação popular. Sim. Tá, mas aí é porque eu acho que tem que pensar disso de duas formas. O voto popular conta com um voto. Sim. Ok, isso é um jeito. Não, serão dois rankings. Não, nós temos o nosso ranking. Não? Não, a votação popular entra como um voto. Pois é. Aí, se então a votação... sugestão, gente. Peraí, se a popular votação... entra para desempate. Então, é isso que eu tô falando. Se ela entra com um voto, às vezes ela vai empatar. Né? Se ela entra como desempate, ela só vai entrar quando tiver empate. Exatamente. Não, vamos votar como um voto. Certo? Se empatar, a gente resolve no paro ímpar. Então pronto. Então ela é um voto, então ganhou o Rafael Lima. É, aí tem que depois resgatar o voto do Colatina. Então, peraí. Não, então, o Colatina vai dar... Peraí, deixa eu buscar aqui... Vai dar empate. Não complica não, Sérgio. Não, não tô complicando. Não, Sérgio. O Colatina tá dando empate, uai. Então você tira... O Colatina não foi empatado? Não, o Colatina ficou 2 votos pro Hernandes e 1 pro Enderson Moreira e 1 pro Mateuzinho. Só que o voto da galera é no Enderson Moreira. Então deu empate Hernandes e Enderson Moreira. Só entra quando for pra desempatar, gente. Facilita. Também acho. Ô, Adolfo, olha só a palhaçada que você fez com o programa, Adolfo. Culpa sua. Leandro, você estragou o ótimo programa profissional que nós tínhamos. Olha só. Nossa senhora. Você é meio desmorte. Quem ganhará o pote de manteiga agora? Isso tudo por um pote de manteiga. Não, vamos votar, ué. Eu voto que o voto dele seja desempate. Não, vamos fazer desempate. O seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. O voto da popular, o voto da galera entra como um. E se rolar empate, igual, por exemplo, rolou empate aí entre Enderson e pra Colatina. Enderson aí. Enderson e Hernandes. Enderson e Hernandes. Então vamos fazer rapidinho entre nós quatro aqui. Eu voto no Enderson. Eu voto no Hernandes. O meu já era o Hernandes. Você tá fazendo segundo turno, bicho? Bicho, vai ter que ser eu, hein? Segundo turno? Não, dá meio ponto pra cada um. Dá meio ponto, também. Empatou, dá meio ponto pra cada um. Dá meio ponto, é. E vale o voto da galera. O que vale agora? Antes a gente fazia a votação individual nossa, fazendo a soma, e aí a gente chegou à conclusão que talvez não fosse o mais justo, porque tem programa que tem 4, tem programa que tem 2, tem programa que tem 5 participando, tem essa avaliação. Então essa pontuação para jogo ia ficar diferente, né? Então cada jogo vale 1 ponto na corrida do campeonato. Certo. Então deixa que valha meio ponto agora. Esse empate fica. O voto da galera vale 1 ponto. Ficou empatado entre o Enderson e o Hernandes. Cada um tem meio ponto. Esse fechou. Meio ponto talvez resolva. Talvez decida o campeonato no final. Eu espero que não. Mas talvez decida. Tá bom. Então, meio ponto pra cada um, tá certo? Todos de acordo? Todos de acordo. Deixa eu só dar uma corrida aqui com os comentários, que tem muito aqui. O Adolfo manda que o Renan teve uma arritmia cardíaca e que ele realizou um procedimento percutâneo por catéter sem necessidade de cirurgia aberta. Tô falando, isso é mulher. O Bruno Marcos manda que o Gilson... funcionaria muito bem nesse time. Eu não sei se concordo com ele, porque o Gilson ano passado não estava muito bem, não. Vamos ver o que ele vai arrumar lá no Botafogo. Mas também não estou sentindo saudade dele, não. O Gael Bernardo manda aqui que dale, dale, dale, ô Mengão do meu coração. É um flamenguista que está nos escutando. É bem-vindo, Gael. Pode escutar, é muito bem-vindo. Torcedor de qualquer equipe aí, pode escutar o Decadentes e participar com a gente. Já tá preparando pro jogo do dia 16, que é contra Exatamente. O Flamengo. Vamos ver se no jogo, no programa depois contra o Flamengo, ele vai aparecer aqui. Dia 17, viu, Gael? Tá marcado aí. O Rainer Hadit manda que o Gilson teve proposta para disputar a Libertadores com o Botafogo, que aí não tem jeito. Ele e o Jonas. O Adolfo, aqui é a sugestão dele que eu já li. O Arthur Sanazaro manda que o Rafael Lima é o melhor zagueiro que apareceu nos últimos anos no América. Eu acho meio cedo ainda para falar, mas... e ele manda também que o... Marionel Messi é craque. O Jairo ri aqui do Marionel Messi. O Jairo manda também que o Dudu Pitbull não mereceu o 7-1, com certeza não. Se ele tivesse lá 7-1, não ficaria. Não. O Arthur manda também que o técnico do Democrata disse que o time dele dominou o primeiro tempo. Ele colocou os caras sem preparo físico para pressionar o América correndo o campo inteiro. Com 30 minutos morreram. Eu também tive essa leitura aí. Achei que o Democrata entrou querendo decidir muito rápido e não conseguiu. E aí a questão física pesou, porque os caras estão chegando lá essa semana. O Democrata não ia conseguir manter aquele ritmo o tempo todo. E o Enderson sabia que precisava só segurar ali uns 20 minutos. Maurício Kifuri, deve ser filho aí do Juca Kifuri, né? Já tá ouvindo nosso programa aqui. ele manda que chegou e tal, e depois manda que o Decadentes tá ganhando no Ibope do Jornal Nacional. Jornal Nacional não sei, mas que da Xuxa a gente ganha, eu tenho certeza que a gente ganha. Todo programa. Todo programa. O Adolfo, ele pede desculpa aqui, não tem perdão, já avacalhou nosso programa. E o Maurício Kifuri finaliza mandando que tá na torcida aqui pelo Coelhão. O Arthur Salazar, que foi que mandou o e-mail hoje, quer ver se participa do próximo programa. Arthur, eu já vou te responder, nós vamos marcar um testinho aí no meio da semana, pra gente ver sua conexão, seu microfone, só o básico mesmo. Você vê que a gente não preza muito pela qualidade, né? Você vê quando o corneta começa a falar, é qualquer coisa mesmo. É só para ver se a conexão não tá muito ruim. O Adolfo, ano passado também, a gente tinha chamado ele para participar do programa do fim de ano, acabou que não rolou, né, Adolfo? Vou te responder também, se você ainda quiser, a gente aproveita o teste e faz junto. Teve uma crítica hoje no grupo do WhatsApp de que tá faltando mulher na participação dos Decadentes. Eu concordo com isso, eu já tinha falado isso ano passado, a gente sempre convida, a Mari Halma, que já participou, e a Dani Rangel, sempre são convidadas também. Qualquer outra mocinha que quiser participar aqui é muito bem-vinda. Os mocinhos também, não é só mocinha. Mocinhos que quiserem participar também, é só mandar um e-mail pra gente, ou manda um inbox no Facebook, qualquer forma de contato. A gente bate um papo ali, como é que funciona a coisa e tal, e marca esse testinho aqui, só pra não. Só pra ter certeza. Pra pessoa já se familiarizar com o ambiente do programa, na hora dela entrar, não ter dificuldade nem nada. E pra gente ver como é que fica a qualidade da conexão na voz e tal. É teste simples, galera. Não tem mistério nenhum. A gente também não sabe o que tá fazendo aqui. Então, se você não fica com medo de não saber o que você vai fazer aqui, você só vai somar a nós que também não sabemos. Certo? É tudo mambembe. O programa não chama Decadentes à toa. E só outro recado também. Teve gente falando que seria legal que pessoas de outras torcidas organizadas do América também participassem. O negócio é o seguinte, Decadentes não é um programa ligado a nenhuma torcida organizada, mas também não temos nenhuma barreira a isso. Quem quiser participar, exato, pode participar. Até hoje, os que participaram são da Barra Una, que acaba com o Bento, que sempre participa com a gente também, ele é da Barra Una. Mas é uma coisa por acaso, não é um negócio assim que, eles só convidam da Barra Una. Não, os caras toparam participaram. Da mesma forma, o pessoal da Seita Verde que quiser participar. O primeiro a participar da Barra foi o Cristiano. Isso. O Cristiano não foi convidado a participar. Ele participava com igual certo. Da mesma forma que a gente tá falando aqui, a gente convidou, quem quiser participar, manda mensagem. Do mesmo que eu acabei de falar, gente. Quem quiser participar, manda mensagem pra gente. O Cristiano mandou, a gente não tem restrição pelo fato dele ser de organizado. O Cristiano mandou, ele entrou. Depois, pelo contato do Cristiano, o Brendo fez aquela musiquinha tema e tal, a gente falou, ô Brendo, quer participar? Vem também. Mas a gente fala isso com vale pra todos, galera. Não há restrição. Eu já convidei no início, assim, em óbvio, eu já convidei gente da Vacoelhada. Pessoal da Seita, eu não tenho contato. Assim, ex-Seita Verde, eu já convidei alguns. Os que são os atuais, eu de fato não conheço, mas não há nenhuma restrição. Todo mundo pode vir. Está aberto, o microfone está aí. A gente só faz um teste antes e tudo mais. A gente cobra uma quantia simbólica de R$1.000 por participação. E não, tem só assim, a gente só vai vetar aqueles chatos clássicos. Né, aqueles que a gente já sabe que o único chato que a gente aguenta é o Cláudio. O resto. O Cláudio é um babaca. Ferro nele. O Cláudio e o Ramon. O resto a gente vai segurar. Pelo amor de Deus, a gente deixa pra falar e nunca participa, né? Então é isso. Mais algum recado, galera? Tem sim. Mais uma participação. Primeiro, agradecer. Deve ter sido o programa que a gente teve mais participações aqui. Bombou de fato. Agradecer o pessoal lá do grupo também do WhatsApp, quem quiser participar do WhatsApp que não tiver lá ainda, manda pra gente no inbox. O grupo tá muito bacana, todo mundo contribuindo bem, as discussões são boas, de qualidade, e agora pegou o fio da meada, a tendência é só melhorar, e tá todo mundo ouvindo aqui agora. Para finalizar aqui as participações aqui no YouTube, o Maurício Kifuri, ele manda que ele não é filho do Juca. É, mas ele fala que é primo, cara. Bacana isso. E cada um com seus problemas. Ele fala que o Juca Kifuri é corintiano e que ele é americano doente. E que ele também vai nos jogos lá da América na turma do Fundão, que é a turma aí do Sérgio Tavares. O Adolfo Orsi manda aqui, beleza, que ele vai participar sim, que no dia que ele estiver aqui em BH, porque ele precisa da internet. Beleza. O Rainer Hadit manda que, como a gente estava citando as torcidas, ele manda aqui que tem a turma do Fundão, e ele pede o Sérgio para defender aí a turma do Fundão. E o Maurício Kifuri. O Maurício Kifuri manda aqui que o Sérgio toma cerveja comigo todos os jogos. Ele manda um abraço para a galera e tal. Você já tá famoso, tá vendo, Sérgio? As pessoas já estão se fangloriando porque estão tomando Fundão, não é isso que ele falou? Eu falo do Fundão. Por isso que eu falo, os R$1.000 que eu paguei, valeu a pena, olha aí o reconhecimento. É um investimento, galera. É um investimento. Muito bem. Para citar mais a torcida, tem uns talibãs do ataque também, né, seu Cláudio? É, o talibã do ataque não é torcida não, gente. É desculpa pra beber cerveja, é torcida contra a violência e pro álcool. Calma por aí. Mas a turma do Fundão também não é uma torcida, é um grupo de amigos que gosta de beber cerveja. Na verdade, o Talibã é a desculpa que eu arranjei pra trabalhar de estilista, entendeu? Tá, desculpa que eu arranjei. Muito bem, vamos para as considerações finais então, já encerramento? Sim. O Cláudio, o senhor tá a par e... O senhor tem a obrigação de mandar uma primeira mensagem edificando o ano, né? O senhor preparou? Ah, mais ou menos, né, velho? Então tá. Vamos lá. Grande. Muito bem. Domingo que vem, no mesmo horário, às 7h30, porém, em Belo Horizonte, no Estádio Independência, será o jogo do América contra... Ih, esqueci. O RT? O RT. Então é isso, América e o RT, segunda rodada do Campeonato Mineiro, é o próximo compromisso americano. A gente vai ter folga durante a semana, não jogamos nem pela Primeira Liga, nem pela Copa do Brasil. Depois do jogo, no próximo sábado, que é dia 6, o sábado? Não, o jogo é no domingo. Domingo, desculpa, domingo, dia 6... Eu tô dia com cinco. Sábado na cabeça aqui. Domingo é 5, né? 6, não? É 5. É isso mesmo, domingo é 5. Então o Sérgio tá melhor que eu. Depois do jogo dia 5, o América parece que entra pela Copa do Brasil na quarta-feira, isso. Dia 8, lá no Acre. Só vai ter programa desse jogo se o nosso ouvinte do Acre participar. Para que isso ocorra. Ele tem que entrar em contato com o seu e-mail, aquele com o qual ele faz login no Facebook, ou no Facebook não. YouTube. No YouTube, pra gente agendar o testezinho, pra ver se funciona direito. Então, aí se for o caso, a gente faz o programa. O programa então do jogo de domingo contra o RT também será na segunda-feira às 8 horas, como esse programa de hoje. E aí depois a gente vê se vai ter o joguinho da Copa do Brasil ou não. Certo, senhores. Seu Alisson, dá seu boa noite. Eu queria aqui falar que eu fiquei muito contente com esse jogo de ontem, porque as boas impressões que a gente teve do jogo contra o Ceará, apesar do resultado de empate, os jogadores que chegaram, eles deixaram alguns deles boas impressões, como o Blanco, como o Hugo, como o Auro, como o Rafael Lima, como o Juste, foram jogadores que deixaram boas impressões. Mas naquele primeiro jogo, a gente falou aqui que era muito cedo, era apenas um jogo, não dava para cravar nada. Esse segundo jogo também não define, também não faz a gente cravar nada, mas já clareia um pouco mais. Esse segundo jogo, com novas boas atuações de Auro, Juste, Rafael Lima, Hugo, Blanco... e alguns outros, esse segundo jogo faz a gente ter um pouco mais de embasamento para entender que o América fez, sim, algumas boas contratações. E agora vamos para o terceiro, que é contra o RT, para ver se isso vai se concretizando. Então, qual que é o lado positivo? Parece que aquela expectativa boa que a gente tinha de que as contratações haviam sido bem feitas, de fato vai estar caminhando para se concretizar. É muito cedo, é claro que alguns não vão vingar de fato, é claro que a direção da América não vai acertar 100%, mas parece que a gente está seguindo uma linha melhor do que o que a gente começou o ano passado. Então, positividade para todo mundo, vamos todo mundo curtir esse início de temporada que parece que vai ser bacana. Vamos apoiando os jogadores que chegaram, mesmo Alex Silva, que a galera já começou a dar uma pegada no pé. Alguns jogadores, como por exemplo Marion e Renan Oliveira, que pelo fato de terem vindo do Atlético, a galera já dá uma pegada no pé. Vamos manter um pouco de calma, porque o nosso trabalho tem que ser bem feito. Esses jogadores precisam de um pouco de apoio agora. No mais, boa noite para todo mundo. Valeu a participação de todo mundo. E até até a segunda que vem. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, galera. Valeu. Mais um programa bom demais. E só para lembrar, o bolão, as apostas abrem de novo no sábado de manhã. Então, acordou, pode sapecar seu palpite lá no grupo. E quem não participou da primeira rodada, pode participar agora. Quer dizer, mesmo que já saia com uma defasagem, dá pra buscar. Se for bom mesmo. É bem provável que isso ainda fique muito embolado. Então, não se acanhe e vem participar também. É isso aí. E outra coisa, agora foi definido, depois dessa bagunça que o Adolfo arrumou, que o voto popular tem sim alguma validade na votação do Bala e do Colatina do dia. Desta forma, nós tivemos um número menor de votantes essa semana, nesse jogo, não foi, ô Sérgio? Não, não. No jogo passado foi menos. Esse jogo já aumentou. É mesmo? É. Ah, então tô sabendo muito, porque eu tive a impressão exatamente inversa. Bom, de qualquer forma, mas ainda assim é um contingente pequeno. É, muito pequeno. 77 participantes lá do 56 do bolão. Sei o que você tá usando. Do 77 do grupo. Então, fiquem atentos e participem. Enquanto seu corneta. Meu Deus do céu, é muito difícil. Nada. Depois você ouve na gravação, o que, é que você fez? Enquanto seu corneta se ajeita na cadeira, eu vou também dando meu boa noite, agradecendo a todos os ouvintes que participaram, todo mundo que palpitou aí, tanto no WhatsApp quanto no chat do YouTube, que é o nosso canal principal de interação com vocês durante o programa. Lembrando dos canais de sempre, né? youtube.com/decadentes, Facebook, olha aí, o Barão Vermelho cruzando os ares de Belo Horizonte. Eu fiquei esperando as bombas começarem a cair. Eu achei que era um B-52 parando de bombardeio em cima do corneta. Mas descobriram. O que, que eu fiz agora, gente? Você, dessa vez, nada. Então, facebook.com/decadentesamg, twitter.com/decadentesamg. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado a todos. Corneta, seu adeus e sua mensagem edificante. Boa noite, coelhada. Amiguinhos, lembrando que semana que vem já começa as aulas. Vamos estudar para ninguém ficar nota vermelha. Todo mundo